Percepção pela meta, consegui direto com o São Paulo, 0-2. Obrigado, exceção para 2.500 pés, plano modificado, 1-8, 1-1, submantenha 2.500. 2.500, direto com o Clínica da FCA, grava. Salvador, muito boa tarde, Gol 675, livrou na Delta, antes da Alfa. Boa tarde, Gol 675, ingresso em frente, quilo, pátio 3, reporte para ingresso no pátio 1. Quilo, pátio 3, reportando para ingresso no pátio 1, Gol 1675. Salvador, azul 4065. Azul 4065, aguarde a cópia, Campinas. Aguardando. Aquele Salvador, professora 4533, informação CIAG. Olha, 4533, controle Salvador, chegada a CARI, pista 28, desse mantenha nível de voo 050. Autorizado 050, 4533. Bate 1 no gate 06, 1 no 1075. Falo aos 1 e 2, confio em parte que estaciona. Que faça 180 graus e vai guardar a aeronave que tá fazendo táxi e liberar a pista. Quem me ataca isso aí? 345, Vitor Mike Quebec. Deixa eu ver 345, grato, tá retorno. Reporte alinhado, pronto. Aqui, reta. Eu acho que ele vai ter parte 5, estacionar a frequência livre, né? Desse mantenha 2.500, altímetro 10, 11. 2.500, Gol autorizado, decolar a pista 17, vento 230 graus, 8 nós.

posição Sagaz. Gole, Deval, Sagaz. Está pronto para fazer estacionamento no 9. Autorizado, chame táxis do 4065. Reportaremos. Zelim? Com curva à esquerda para a saída do instrumento, a trajetória não cruza com a sua, viu? Ok. Fizendo 55 agora, a cópia 340 Guarulhos. 04583, desse mantenha 2000, altímetro 1091, autorizado, final do procedimento. VORDME, pista 28, reposta estabilizada. Autorizado 2000, reportará com ele estabilizado, o Passara 4533. Táxi Bona 649 com 35 a bordo, 3 horas, alterna Aracaju. Bono 649, táxi via Índia, Alfa, quando na Golf, torre no 8, decimal 6, o ajuste no 011, bom voo. 11, Índia Alfa e Golf, 18, bem obrigado, boa tarde, bom trabalho, Bono 649. Pista 28, vento 220 graus, 5 lanhas. Reforço, baixado travado, 8. O Fox, Mike Vitor, contato radar 2 milhas norte, subiu, mantenha nível 180, acione moto Charlie, não receba sua altitude. Acionado, está cruzando 2300. Pode ir para a delta 15? Negativo. Não entendeu? Negativo, mantenha o perfil da saída, acione moto Charlie. Azul 40065 para o táxi, tem 107 a bordo, 4 horas e 10, alteramos com fim. Azul 4065, táxi via Juliette Alfa, quando na Golf, torre no 8, decimal 6, o ajuste 1011, bom voo. Ajustado 1011, tem táxi via Juliette Alfa, quando na Golf, torre, até lá, se escuta 4065. tarde. O 807 solo aos 22, esquerda 219 solante da Alfa. 3155, copia. Pois não. 3155, autorizado Guarulhos, 340 nível, Operuísque 50. Decola da 28 com curva à esquerda na saída Gole, Eval, após Eudes. Transponder 5511, controle 119, decimal 35. Um minuto, por gentileza, para o cotejamento. Solo, Gono 807, Asdal. Gono 807, vai dar passagem em Embraer da Azul taxiando via Alfa, após o mesmo ingresso via Kilo, pátio 3, em frente. Reporte para ingresso no pátio 1. Certo, vai manter posição da passagem, prossegue via em frente no pátio 1, pátio 3. Boa tarde, passada 4633. 340, Guarulhos. Operuísque 50, 528, curva esquerda, Gole, Eval, Eudes, transponder 5511, o controle de Salvador 1935, o da 3155, portão 3. 3155, correto, cotejamento, chame para o puxa. Chamar. Confirmo livre decolagem, vento 230 graus, meia dúzia nós. PC. Gono 807 vai prosseguir pela Kilo e ingressar no pátio 3. Gono 807, afirmativo, via Kilo, pátio 3. Web 6703, decola os 24, controle 19 decimal 35. Obrigado, boa tarde. Força aérea 4533, check trem, livre pouso, pista 28, vento 250 graus, 8 nós. Senda o chão de travado, livre pouso 4533. 703. Bate 1, confia a voz então? Gate 10, 1 a 0. 1 a 0, Oi, Salvador, boa tarde, voo 1649, ponto espera da 2. 10649, mantém a posição. Tá, mantém. Que serra controle descida visual, frequência 12345 para coordenação. Salvador, por favor, estacionamento, portão 3. Tá, 3155. Tá, Autorizado 3155, autorizado, chame táxi. Chame táxi, 3155. Radial 02, possível. Para deslocamento baixa altura parte militar, está livre prosseguir até a pista 17 e vai aguardar para cruzar direto até o pátio. Metroid Foxtrot, 30 segundos para a cópia. 649, alinhar e manter. Ali mantém o 1649. Bravo X-Ray Foxtrot, copia. Bravo X-Ray Foxtrot, autorizado, sobrevoo ITGL em Veracruz, 1000 pés, decola 17 com curva direita no corredor Axé. O transponder 0120, controle 199.35. Cadê o guardião? Já está autorizado, cabeceira 10 agora e táxi pela pista, ok? Até o pátio militar. Observando o chavante que pousou e vai livrar. 10 e depois pista, pátio militar. Gente, graças. 4533 no solo, 28, autorizado o pátio militar. Direita, estacionar a presença livre. Táxi, direcionamento, chamado táxi. Lembrava que você ia para o Oxlash. Está livre o eixo, está por sobre a grama, o Guardião 02. Ok, está o pátio militar, o Guardião 02. 02. Ele vai decolar, vento 230 graus, 1-0 mais. Ele vai decolar igual, nome é 49. Azul, 4065, ponto de espera da 28 pronto. Azul 4065, observe corrida da aeronave Gol, depois ali mantém. Ali mantém, 4065. Decora 3-1, controle 19 decimal 3-5. 19-3-5, nome é 4-9, obrigado. O Bravo X-Ray Foxtrot está autorizado, táxi, chame para ingresso. 4-9, uma boa tarde. 360, aguardando, 64, obrigado. 220. Para 220, agora nome é 4-9. controle Salvador, copia o 6703. Negativo, prossiga. Companheiro, negativo, contato em 264 para Recife, teria outra frequência? 1288. 1288, obrigado, 6703. Controle Salvador, tá 3835, formação Sierra. 3835, chegada e pitch, desce, mantenha nível de voo 070. Chegada e pitch, desce, mantenha 070, tá 3835. Mike Vitor, controle. Azul 4065 de decolagem, vento 240 graus, 1-0 mais. Iniciando relógio 28, 4065. 1-2-6-8-5. Chamará 1-2-6-8-5. Salvador, tá 3-5-5, CLB 9-6. São 4 horas e 10, galeão, táxi. 3155, táxi via Índia, Alfa, quando na Golf, retorno no 8.6, o ajuste no 019, bom voo. Índia, Alfa, Golf, 18.6, 1019, tá 3155, obrigado, boa noite, boa tarde. Boa. Gente, Alfa Vitor Juliette, altímetro 1091, mantendo 1.500 pés, reporte ingressando, corredor Interlagos, Alfa Vitor Juliette. Reportará ingressando Interlagos, Alfa Vitor Juliette. 8 com curva esquerda na, após a decolagem, saída Gole, Eval, direto Eudes. Transponder 5520, controle 1-9-35, correção, após Eval, direto Sagaz. O voo no 674 está autorizado 360 para Campinas, pela Peru 58. Agora do 28 com a esquerda, Goleval, Sagaz. 5520, transponde 1935, pergunta do controle. Voo no 674. Voo no 674, correto, chame prontuário, puxa acionamento. Sim, é 674. 22. Então mantém a proa da posição e pitch. Após e pitch, proa Serra Vitor 363 para o procedimento aeronave. Afirmativo, IPIT após IPIT, Serra Vitor 363, RNAV 28, tá 3835. Controle Salvador Azul 4065, boa tarde. 4065, vigilância, submantenha nível 360. Subindo 360, tá nosso escuta. C49, controle, chame centro agora, frequência 1288. 1288, vou no 649, obrigado. Reautorizado para o nível de voo 040. Autorizado para o 040, tá 3835. 674, está na posição 6 dúzia para o pushback acionamento. Autorizado, chame táxi, Gol 674. Manda para o táxi, 674, eu vou. Boa tarde, Torre de Salvador, 3155, espera da 28. 3155, autorizado, alinhar e decolar, pista 28, vento 1230 graus, meia dúzia nós. Autorizado, alinhar e decolar, pista 28, vento 3. Só alinhar e manter o 7. Reautorizado para 2.500, altímetro 1.0, 1.1. Reautorizado para 2.500, 1.0, 1.1, até 3.2, 3.5. Cinco, decola os 39, controle 19 decimal, 35. 1935, uma boa tarde, 35. Galaxy Foxtrot, livre decolagem, vento 220 graus, 8 nós. Obrigado. POB de 3636 a bordo, autonomia de 5 horas, 0500, galeão como alternativa para o táxi. Gol 674, táxi via Juliette Alfa, quando na Golf Torre no 8 decimal meio, ajuste ao 9.09, bom voo. Juliette Alfa, quando na Golf, 1.8 decimal meio, gol 674, uma boa tarde, até a próxima. É. Sim. Gol 40, 625, chame C